somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho e o teu trabalho. Tiveres que tomar a decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração, confia em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Confiar em mim. Descansar.